Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Ê, comadre, os meninos de férias em casa, tá uma beleza, não tá? Saudade da professora, hein? Bota os meninos pra ler, viu? Pelo menos um livro. Meninada, lê pelo menos um livro. Você escolhe, qualquer um, lendo um tá bom. Se quiser ler mais é melhor ainda, mas lendo pelo menos um já tá bom, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o cantor Rodrigo Barão. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas é uma frase muito interessante. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Cascatinha e Inhana. A oração de hoje é uma oração que eu tenho tido testemunhos assim, que ajudou muita gente a superar os momentos de dificuldade quando a pessoa perde um ente querido, né? Não chore por mim. E a dica de hoje é uma dica de dona de casa. Eu vou te ensinar a fazer limpeza de vidraça e de pintura, de quadros dessas de pintura a óleo. Vou te ensinar a limpar, tá bom? No Cantinho do Rei, uma gravação de 1972, Roberto Carlos, A Distância. E na lorota... na lorota boa é o supositório da velhinha, tadinha da bichinha, né? Na trilha sonora da minha vida, uma gravação do ano que eu cheguei em Brasília, 1968, o Francisco José vai cantar uma bela canção. Eu começo trazendo aí Rei da Prata e Renato Barros. Paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Matar esse amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora. Vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça, mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz-se vir um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Rei da Prata e Renato Barros, Paixão é como Fumaça, para o doutor Delmo Menezes. Doutor Delmo é meu amigo aqui de Brasília, mas ele é da região lá de Santarém, no Pará, de Alter do Chão. Ele é o braço direito do secretário de saúde aqui do Distrito Federal e foi lá para o Pará para passar as férias, descansar, rever os amigos, as origens, né? Foi com a família dele e ele está certamente, ele vai ouvir a gente em alguma das emissoras que passam o nosso programa lá no estado do Pará. Doutor Delmo, descanse bastante. Não é fácil não, né? Cuidar da saúde não é fácil. Ele está no olho do furacão, porque ele é o braço direito do secretário. O meu amigo secretário, o ex-secretário Jofran Frejá, que dizia, né? Em saúde, tudo que se faz é tarde e é pouco. E é verdade, né? A demanda é sempre muito grande. Racine e Rafael, a pegada. Pegada que eu tenho, ele não tem a pegada que eu tenho. Você vai ver, na hora do amor, na hora do prazer, você vai chamar meu nome sem querer. Ele não tem a pegada que eu tenho, ele não tem a pegada que eu tenho. Você vai ver, na hora do amor, na hora do prazer, você vai chamar meu nome sem querer. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Vai sentir saudade, saudade do meu beijo, do veneno que mata seu desejo. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Te ama. É, meu bem, ele não tem a pegada que eu tenho. Você vai ver que eu sou o cara. Ele não tem a pegada que eu tenho. Ele não tem a pegada que eu tenho. Você vai ver, você vai ver. Na hora do amor, na hora do prazer, você vai chamar meu nome sem querer. Ele não tem a pegada que eu tenho. Ele não tem a pegada que eu tenho. Você vai ver. Na hora do amor, na hora do prazer, você vai chamar meu nome sem querer. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Saudade, saudade do meu beijo, do veneno que mata o seu desejo. Vai ver que eu sou o cara, vai ver que eu sou o cara. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Vai sentir saudade, saudade do meu beijo, do veneno que mata o seu desejo. Vai ver que eu sou o cara que te ama. Racine Rafael, a pegada. Essa canção que eu vou tocar agora me lembra com muita saudade o meu velho pai, meu saudoso pai Antônio Aguiar. Ele gostava dessa, eu não sei, pode ser até o embendengozinho que ele teve assim, né, por fora e tal, etc, eu não sei, ele nunca falou, né, mas é uma gravação de 1971, Carmen Silva, Adeus Solidão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. já sofri e até chorei. Sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. De tudo me esquecer. Só penso em meu bem, com todo meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Carmen Silva, Adeus Solidão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas boas da vida é comer bem, né? Eu gosto de cozinhar, gosto. É o momento, eu gosto de estar com a família em volta, sabe? É o momento que você relaxa, que você aproxima as pessoas. Uma coisa boa que eu gosto também é de cozinhar e de chamar os amigos para comer. Eu tenho amigos, né? O deputado Eduardo Gomes, o grande empresário Simão Sarkis, todo mundo gosta de cozinhar. Então a gente reúne, um faz uma coisa, outro faz outra e fica um negócio realmente maravilhoso. Comer bem é um negócio sensacional. E aqui em Brasília agora tem o Bar do Alemão. Tem nome de bar, mas na verdade é um restaurante que existe há 111 anos, foi fundado lá em Itu, no estado de São Paulo, está aqui em Brasília desde o dia 1º de maio, com grande sucesso. Virou um ponto de encontro político, de negócios turísticos, né? Quando você vier a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, e é bem provável que você encontre comigo por lá, porque eu estou sempre por lá, tá bom? Os meninos da Bia, Leandro e Ricardo, Oba Oba! Aguentava mais, tava me sufocando. Sua pressão estava me matando.

memórias são perdidas sem você, não sei como. Ao seu lado tudo canta, rima com amor. E eu que nem parei pra te falar dessa canção, mas ela é muito mais do que um abrir de coração. Ela fala de um amor de verdade. Ela diz que existe felicidade. Ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou. Inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer. Ela fala de um amor de verdade. Ela diz que existe felicidade. Ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou. Inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você dentro dos seus olhos e poder dizer: te amo, te amo, te amo. Eles voltaram para continuar cantando o amor, né? Rick e Renner, essa dupla sensacional, separaram, viram que não podia viver um sem o outro e voltaram. E estão aí com essa música bonita, Inacreditável o Poder do Amor. Mas é inacreditável mesmo, né? Besta de quem não utiliza isso. Essa menina tem um jeito diferente de levar a palavra de Deus. Tereza Cristina, São João falou e São Pedro confirmou. São João falou e São Pedro confirmou que Jesus Cristo é o nosso Salvador. São João falou e São Pedro confirmou que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Jesus é a pura verdade, Jesus é o caminho e a vida. Pedro perguntou certo dia pra onde irei eu se salvo o Senhor. Em palavra de vida eterna, se só Jesus Cristo é meu Salvador. A vitória que vence o mundo é nossa fé no Filho de Deus, que veio pro que era seu para eles seus não receber. São João falou que todo aquele que aceitar e o receber poderá ser filho de Deus. Mas é necessário de novo nascer na sua eleita, sou do Senhor. São João falou e São Pedro confirmou. Desci o mundo, estou na luz, povo escolhido, pertencente a Jesus. São João falou e São Pedro confirmou que Jesus Cristo é o nosso Salvador. São João falou e São Pedro confirmou que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A chama do meu coração já está ardendo pra cantar louvores, pois o Senhor tá procurando servos verdadeiros e adoradores. Deixa o Senhor te encontrar nessa grande festa de adoração. E saiba que nossa alegria é pra sua honra e glorificação. Pedro e Jonatas tanto tempo deram glória a Deus quando pela fé aquele rapaz foi curado. Dessa tristeza vamos adorar como fez Davi. E saiba que o rei dos reis, Senhor dos senhores, já está aqui. Nação eleita, sou do Senhor. São João falou e São Pedro confirmou. Esse o mundo, estou à luz, povo escolhido, pertencente a Jesus. São João falou e São Pedro confirmou. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tereza Cristina, São João falou e São Pedro confirmou. No próximo bloco, Francisco José, Pedro Paulo e Mateus e Zezé de Camargo e Luciano. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Antônio Maria foi uma telenovela brasileira produzida pela saudosa TV Tupi e apresentada de julho de 1968 a abril de 1969. Foi escrita por Geraldo Vietri e Walter Negrão e dirigida pelo próprio Geraldo Vietri. Uma trilha sonora dessa novela foi gravada por um dos maiores cantores portugueses de todos os tempos, Francisco José. Ele faleceu próximo aos 64 anos, em Lisboa, no dia 31 de julho de 1988. Esse ano de 68 foi o ano que eu cheguei em Brasília, eu acompanhei essa novela. Realmente, era inclusive um dos atores, né, morreu no meio da novela e foi substituído por outro. Né, e vamos recordar agora essa bela canção, né, que lembra essa época aqui da novela Antônio Maria. Francisco José, Só Nós Dois. Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro só Deus sabe o que será. Abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa. Nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Na trilha sonora da minha vida, Francisco José, uma gravação de 1968, Só Nós Dois. Foi o ano que eu comecei minha vida aqui em Brasília, né? Essa música faz parte da trilha sonora da minha vida. Eu fui trabalhar vendendo pneus na renovadora de pneus OK, né? Meu primeiro emprego aqui em Brasília, comecei no dia 3 de julho de 68 e nunca mais parei de trabalhar, nunca mais fiquei um dia. É o que eu falo pro meu filho mais novo, falei com ele, que era até ele formado. Meu filho, aproveita a vida, porque o dia que você começar a trabalhar, nunca mais na vida você tem sossego. É verdade. Esses meninos estão fazendo o maior sucesso. Pedro Paulo e Mateus, Sinto Saudades.

o empresário do Di Paulo e Paulino tinha pedido para mudar para o dia 10, mas acabou ficando mesmo para o dia 24 de agosto. Então, no dia 24 de agosto, tem show de Di Paulo e Paulino no Parque de Exposições aqui da São Sebastião, da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, viu? Vai ser uma festa muito bonita, eu estarei lá apresentando esse show, uma realização da Sardinha Produções, né, que ele traz sempre os grandes shows aqui para São Sebastião. E se tem uma cidade que gosta de festa, é essa, né? Quero mandar um abraço para os meus amigos lá de São Sebastião, que acompanham o nosso programa pela internet e pelas emissoras locais aqui do Distrito Federal. E se você quiser levar o Di Paulo e Paulino aí na sua cidade, você pode ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Você contrata o Di Paulo e Paulino, mas leva também a Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Banda Salve, Bruna Guiar, Os Caraninhos do Brasil, Rael, Eliane Di Paulo e Alcimar Moreno, essa dupla vai mudar de nome em breve, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601. A dica de hoje para a dona de casa é ensinar você a limpar quadros, pintura a óleo. Sabe como é que você faz? Você não vai nem acreditar. Nada melhor para limpar uma pintura a óleo do que batatas. É isso, você corta a batata em rodela e vai passando sobre a pintura. À medida que a batata for ficando suja, você joga fora e pega uma nova rodela, viu? Você pode utilizar os dois lados das rodelas. Depois é só passar um paninho seco no final e pendurar na parede, tá vendo? Mais uma utilidade da batata, que é esse alimento maravilhoso, serve também para pintar quadros a óleo. Você passa em cima da pintura, quando ficar suja, você vira do outro lado, ficou sujo, joga fora, né? E depois você passa um paninho seco no final e pendura na parede, que vai ficar chimite HO, como diria o Tidia, né? Outra coisa, para limpar a vidraça, vinagre. Em 10 litros de água, você misture 2 colheres de sopa de vinagre. 10 litros de água, 2 colheres de sopa de vinagre. Misture bem, lave as vidraças com uma esponja de cima para baixo, deixando escorrer a água. Às vezes, dependendo da sua técnica, nem é preciso secar os vidros porque não ficam manchados. A técnica resume-se a paciência e algumas vezes perícia, né? Tudo depende de onde está localizado o vidro que você vai lavar. Então você pega 10 litros de água, 2 colheres de sopa de vinagre, mistura bem e lava as vidraças de cima para baixo. Você dá uma olhada, se ficou bem limpinha, você não precisa passar nada não. Agora se ainda ficar alguma coisinha, você pega um jornal ou um papel, né, desse papel toalha, ou um jornal e passa que você vai ficar, mas como se tivesse instalado o vidro naquele dia. Se cantava o programa do Cleiton Guerra ensinando as mulheres a limpar a casa. Tem base desse. Olha, esses meninos, eles terminaram a gravação do CD, né? Com o Maestro Pinóquio. E breve o Brasil vai conhecer um trabalho sensacional. Eles vão chegar, inclusive, com um novo nome. Nós vamos mudar o nome deles. Uma das minhas especialidades é mudar o nome. Eu mudei o nome de Chico Rei Paraná, mudei o nome do Rony Ricardo e vou mudar também o nome de Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Depois eu digo qual é o nome. Só que vai ser o nome mais curtinho para você gravar com mais facilidade, viu? Essa gravação aqui foi a primeira gravação que eles fizeram. Ela volta com a outra roupagem, mas a música é maravilhosa. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Amor Feroz. Desse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez. Você pode explicar, e se vou chorar, pode ser, não sei. Nosso amor foi tão bonito, agora dividido com a solidão. O destino dessa história está escrito em suas mãos. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Já

deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantou A Distância. Ele gravou essa música em 1972. A Lorota Boa de hoje, a veinha foi no consultório médico. E ela estava com um problema lá, o médico examinou e tal, e receitou para ela um supositório. E ele viu que era uma senhora muito simples, assim, muito séria, né, muito compenetrada. Ele falou assim: a senhora sabe como é que usa isso? Eu falei: não sei não, senhor doutor. O médico falou: meu Deus do céu, como é que eu vou falar para essa mulher como é que usa supositório, né? Pensou, falou: gente, ela é muito sistemática, se eu falar, eu não sei o que pode acontecer, eu vou utilizar aqui uma artimanha para avisar para ela. Falou assim: ó, só fala o seguinte, só pega esse negocinho comprido, tira do papelzinho, aí só põe na testa da senhora, com a ponta para cima assim. Aí só vai empurrando para a testa acima, empurrando para a testa acima. O primeiro buraco que a senhora achar, só enfia. Ia chegar lá, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Saiu a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. 33 anos de carreira, não é brincadeira, tô ficando velho mesmo. Ó, nós reunimos aqui nesse CD 23 canções. As canções que você conhece, né? O Ai Sou, Morena dos Cabelos Cacheados, Vou Voltar pro Interior, Shot Mineiro, que foi a minha primeira gravação, Roça Roça do Amor, Saudade Dela, Temporada no Nordeste, que eu tive a participação do meu querido amigo Dominguinhos, Lua Branca, que tem a participação da Márcia Ferreira, Eu Não Sou Mais de Lá, tem a participação do Bruno Aguiar, gravei também Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas, né? Músicas que você já conhece, Cheiro de Flor, do Edelson Moura, Um Ombro para Chorar, do Joel Marques. Nós reunimos tudo numa coletânea que está à sua disposição por apenas R$15 cada CD, né? Você pede pelo Projeto Confiança, eu mando pelo correio para sua casa, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal, que você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa e deposita R$15 por cada CD, viu? Aí já está embutido também o preço de correio, tudo, é só R$15, você pode pedir quantos você quiser, viu? É a coletânea 33 do Cleito Aguiar. Envie seu nome e seu endereço completos para RBM Música, RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Você pode pedir também pelo site da radioestudiobrasil.com.br, pelo Facebook, Twitter, Orkut, essa coisa errada toda, viu? Eu vou mandar para você com o maior prazer, feliz da vida de saber que você está com meu novo CD aí na sua casa. Aniversariando hoje o Clóvis Henrique Souza, Janaína Araújo, Gilberto Bittancourt, Jair Bueno, Daniel Romero, Regina Paiva, Lia Monteiro, Eliane Diamante e o Luiz Cláudio Ribeiro Ataíde. Muita paz, muita saúde, muita luz para você e para todos os aniversariantes de hoje. Eu vou buscar aqui na página 31 do volume 2 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa oração é uma oração maravilhosa e poderosa. Eu tive testemunhos de pessoas que disseram que essa oração os ajudou a enfrentar a dor de perder uma pessoa querida. Eu já passei por isso. Já perdi minha mãe, já perdi meu pai, perdi tios, perdi primos, né? Amigos. Não é fácil. A gente sabe, né, que o fim de todos nós é esse, mas a gente realmente não está preparado. Então, por isso é que eu vou oferecer agora essa oração, principalmente para você que perdeu recentemente algum ente querido, né? Eu perdi um amigo recentemente, né, inesperadamente, muito jovem, e eu vou aproveitar e fazer essa oração, inclusive, para mim mesmo. O título da oração é Não Chore Por Mim. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Amém. Maravilhosa essa oração, né? Essa oração realmente ela conforta, ela traz lenitivo, ela traz consolo às pessoas que estão passando por esse momento tão difícil e inevitável na vida de todos nós, né? Essa aqui eu quero mandar um abraço para os meus conterrâneos de Minas Gerais e para a turma que gosta da terrinha, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, o Aisso! Sou lá da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Sou lá de onde desconfio, pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição.

é um direito até sagrado, ninguém vive sem amar. Não precisamos termos medo ou coragem, pois falamos a linguagem misteriosa do olhar. Meigas palavras deixaremos pra depois, e esse amor entre nós dois em segredo há de ficar. Poesinha linda, sei que hei de ter um dia a suprema primazia dessa boquinha beija. Ao ganhar o teu amor, foi saber que não sabia que o amor é a luz da vida. A beleza dos teus olhos, encontrei minha alegria. A lembrança de 6 anos foi-se embora em um dia. Relembrando Goiate, Bagi e Miltinho, meu último amor. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida e quem mandou para mim foi o Carlinho Prete, né? A responsabilidade do que eu falo ou faço é minha. Já do que você entende ou interpreta é sua. A responsabilidade do que eu falo ou faço é minha. Já do que você entende ou interpreta é sua. Eu passo muito por isso, né? Quem trabalha com microfone passa por isso. Eu tenho mania de brincar e às vezes a pessoa não entende. Tem gente que não entende brincadeira, não. Você fala brincando, a pessoa pensa que você está falando sério e é uma confusão danada. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Rodrigo Barão. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um assunto da maior importância, uma entrevista muito interessante. Eu fiz o programa inteiro com a doutora Suzy falando sobre rochagem. Rochagem, eu não sabia o que era isso. É utilização de rochas para substituir esses adubos NPK, que é nitrogênio, fosfato e cálcio, né? Fosfato e potássio, que custa muito caro, porque são todos importados, né? Existe uma possibilidade real de substituição por produtos nacionais com 70% mais barato. É claro que as grandes multinacionais tentam de todas as maneiras impedir esse projeto. Mas depois de 13 anos, o projeto foi votado na Câmara e está seguindo agora para a sanção da presidente Dilma, e ela sendo uma entusiasta da agricultura familiar, certamente vai apoiar esse projeto que vai ser uma verdadeira revolução no agronegócio no Brasil, propiciando inclusive a baixa do preço dos alimentos, né? O que vai abrir um espaço enorme para exportação. O Brasil vai ficar mais competitivo com essa rochagem. Você vai entender o que é isso assistindo o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, nesse domingo, às 10 horas da noite. Você, para saber como é que você faz para sintonizar aí na sua cidade, qualquer lugar do mundo, você pode assistir o programa, viu? Entre no site RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. A discoteca do Cleitão vai abrir e vai receber Rodrigo Barão. E agora, José? Vem, vem, vem. E agora, José? Vem, é tequila que nós quer. E agora, José? E agora, José? Vem, que eu tenho o que você quer. E agora, José? E agora, José? Eu chego na balada montado em meu carrão, as minas se assam e vem com Rodrigo Barão. A turma toda fala, dizem que eu sou o tal. Desculpa aí, moçada, é que eu tô pegando geral. Meu camarote é VIP, mulher pode chegar. Tequila liberada pra beber e comemorar. Vai! Vem, é tequila que nós quer. E agora, José? E tô pegando geral. Meu camarote é VIP, mulher pode chegar. Tequila liberada pra beber e comemorar. Vem, vem, vem, é tequila que nós quer. E agora José, e agora José. Vem, vem, vem, eu tenho o que você quer. E agora José, e agora José. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rodrigo Baron e agora José. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção meninos, a turminha do som universitário. Eu vou trazer dois grandes mestres. Olha, eu não sei se na música brasileira teve um dueto tão perfeito quanto esse, né? São duas vozes melodiosas, eram marido e mulher, né, e gravaram, eles ficaram famosos com Índia, Meu Primeiro Amor, mas eu vou mostrar agora uma gravação de 1977, Cascatinha e Ana, Dois Corações. Haver no mundo maior felicidade.